Essa música eu vou oferecê-la pra Alana Lohana. Ela gosta dessa. Hoje é sexta-feira, vem que hoje tem. Tem o som do Alan Castro e a novinha vem também. Alô, Alana Castro, fui da galera. Alana. Isso aqui ela gosta, embaixada lá, viu? Quero ver todo mundo no chão. Não precisa descer muito, é só tu descer. Thank you.